Puríssimo, eu odeio você, o pior chocolate que eu nunca provei. Puríssimo, eu odeio você, o pior chocolate que eu nunca provei.